3, 7, 6, 8, 8, 8. Quero ter alguém pra dividir o meu espaço. Quero um colo, um carinho, um abraço. Quero ter alguém que me faça acreditar que ainda existe um grande amor. Traga meu sorriso que o tempo apagou. Quero amor, quero paz. Quero amor, quero paz. Quero amor, quero amar. Só amor. Som do romance.